Vem crer, é chegada a hora, um novo amanhecer. É tempo de plantar, é tempo de colher, é tempo de mudar, é tempo de viver, é tempo de lutar, é tempo de vencer. 10 virão gigantes, 2 virão a promessa, sigamos confiantes, sua palavra se confessa. Seja como antes, pro filho que regressa, ou por seres ofuscantes, pro brilho que interessa. Não precisa ser maior do que um grão de mostarda, nem precisa ser menor do que no peito guarda. Espero na justiça que não falha e nem tarda, pois sei que está adiante na minha retaguarda. Mover de montes pra onde elevo o meu olhar, abrir de fontes onde minha vista vou lavar, pra contemplar a tua face e te vislumbrar. Milagre não é o cego ver, é ele poder te enxergar. Crer mais do que ver é enxergar a mão de Deus sobre mim. Saber que o amanhecer comprova a fé e a esperança sem fim. Certeza do que esperamos, prova do que não vemos, fortaleza onde clamamos, resposta que obtemos, clareza em que mergulhamos, retoma quando perdemos, firmeza em que confiamos, nos mostra como podemos andar sobre as águas e na tua direção mandar todas as mágoas embora do coração. Bem-aventurança, aliança que nos alcança e avança na perseverança de quem se lança em oração. Oração. É preciso nascer de novo pra no dia seguinte pelo renovo, pra chegar no outro dia e implorar tudo de novo. Levanto e ando agradecido, me locomovo, enquanto a ventania quer me fazer pender, sua sabedoria me ensina a depender. Como pode não amar o irmão que tá na frente de você e vir dizer que amo o pai que seus olhos nem podem ver? Crer mais do que ver é enxergar a mão de Deus sobre mim. Saber que o amanhecer comprova a fé e a esperança sem fim. Tome, veja cada ferida aberta. Toque, esteja bem pronto pra descoberta. Se só assim você consegue, sua dúvida é certa. Corre, deseja ter a visão que liberta. Muitos se aproximaram, outros se afastaram. Muitos desacreditaram, outros nem questionaram. Mas aqueles que seus olhos nem sequer presenciaram são felizes, pois em seus corações já confirmaram. Crer mais do que ver é enxergar a mão de Deus sobre mim. Saber que o amanhecer comprova a fé e a esperança sem fim. Crer mais do que ver é enxergar a mão de Deus sobre mim. Saber que o amanhecer comprova a fé.